só quatro palavras, não te quero mais. E nos pesou meus sentimentos, isso não se faz. Olha só como o destino surpreende. E de repente o boato começa a espalhar. Em outra boca, em outra cama, foi se entregar. Fala sério, que papelão me fez passar. Te perdoar não quer dizer que ainda te amo. Cadê aquele coração forte, cheio de planos? Sem mim, não adianta chorar nem tentar me culpar pelo fim. Dizendo que me ama.